Deixe de pensar em besteira e pense mais em tua. Deixe de pensar em besteira e pense mais em tua. Segura, rapaz, casa de caboclo na área. 2011, sem besteira e sem neurose. Penso logo, escrevo ansiedade febril. Encho de ideias, personagens em um quarto vazio. Vejo beleza no roteiro, senão eu morro. Entre o barulho das buzinas e o cocô dos cachorros. Eu tô na rua desfiando e subo até a estação. Antes eu passo na banca, pego um chiclete no João. Tomo uma breja com os caras, tem dia que é sagrado. Minha mina xingue, enche o celular de recado. Tenho direito a preguiçar, faço mal, corre por isso. Nem vi a hora passar, atrasei meu compromisso. Mas eu não falho, a gente corta caminho. Se eu não fizer, ninguém faz. Morro frustrado sozinho, faço por mim, pelos meus. Vou fazer pelo mundo, colorindo cinzenta. Benção pros vagabundos, contendo pouca tristeza. Deixo fluir o lado bom. Eu falo sério, brincando, e a brisa embala meu som. Saudade do tempo que nem tinha saudade. Um samba antigo no rádio, sem mago e sem vaidade. Coisas que hoje são mais difíceis de ver. Vários desviam olhar e fingem não perceber que a velha pressa impede o nosso cantar. Só com o barulho do vento eu sinto o tempo passar. Dias melhores virão, é isso que a gente espera. Exato pra acreditar nessa mentira sincera. Verso com passo disperso e ainda penso besteira. Malandro, depois eu pago, tá vazia a carteira. Mário Quintana me inspira, usa a preguiça pra criar. Eu vou cuidar da minha vida, cê pensa o que quer pensar.